Olá, eu sou Guigo Sestari. Esta tarde eu vou entrevistar o querido Chico Botosso. Ele é professor de música da Babel, ele é um ótimo instrumentista. O seu instrumento do coração é o violão. Ele é casado com a Mari e tem dois lindos filhos. E com ele é a nossa conversa de hoje. Oi, Chico, que prazer conversar com você. A minha primeira pergunta é: como você virou professor de música? Bom, antes de virar professor, músico, né? Como é que é a minha formação musical? Não sei se vai ter alguma questão perguntando sobre isso. Na verdade, Guigo, não decidi em nenhum momento quando eu estava estudando que eu ia ser professor, assim que eu ia ser músico, né? Quando eu fui entrar na faculdade, eu já estudava música há algum tempo. E ao longo da minha vida lá na universidade, eu fui dando aula para alguns alunos. Então, eu comecei, até mesmo antes de entrar na universidade, já tinha um, dois, três alunos, foram aumentando essa história de aluno particular. Por que você parou? Ah, você não parou. E aí me convidaram para dar aula numa escola e tal. Então, junto com o meu trabalho de músico, de tocar com as bandas, de tocar em outros lugares, de tocar em grupos de violões, de acompanhar pessoas e tal, eu fui dando aula, e é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje e que de alguma forma é meu principal sustento, ou seja, né, que sustenta a minha família, a minha casa, meu. Certo? Chico, como você e a Mari se conheceram? Como foram casados? Eu e a Mari, nós nos conhecemos na USP, onde eu e ela entramos no mesmo ano. Nossa, o barulho da janela, vou fechar um pouquinho. Pode deixar gravando aí, tá? Eu e ela, pode deixar, deixa aí. Você fica apertando o negócio aqui. Eu e a Mari nos conhecemos na USP mesmo. Nós entramos na USP em 98, na mesma classe, a gente estudou e assim a gente foi, né? Nós dois com a mesma escolha profissional, digamos assim, né? Os dois estudando música. Assim a gente foi se conhecendo, começou a namorar e tal, e casamos. Agora a segunda pergunta. Terceira já deve ser, né? Minha próxima pergunta é: que escola você já estudou? Do que você mais gosta de fazer quando você era criança? As duas coisas numa pergunta só? Escolas que eu estudei? Eu estudei numa escola, primeiramente, que é distante daqui, né? Que eu acho que poucas pessoas conhecem, que era uma escola de freiras, chamada Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Você sabe o que é uma escola de freiras? É uma escola de senhoras, né? Não, não era uma escola de senhoras porque eu não era uma senhora para estudar lá, né? Mas enfim, era uma igreja católica, ligada à igreja católica, certo? E dirigida, comandada por um grupo de freiras, né? E essa foi a primeira escola que eu estudei. No ensino médio, eu fui para uma escola pública chamada Escola Técnica Federal de São Paulo. Não sei se você sabe o que é um ensino técnico, mas é um ensino profissionalizante. Ou seja, ao mesmo tempo que você faz o ensino médio, para de pensar na próxima pergunta que você vai fazer, ouve o que eu estou te respondendo, tá? No ensino médio, uma escola técnica como essa que eu estudava, a Escola Técnica Federal, já te ensinava, você poderia sair de lá com alguma profissão. Que no meu caso poderia ser mecânica, eletrônica, várias profissões. E eu fiz o curso técnico no meu ensino médio de mecânica. Então eu poderia, ao invés de ter virado músico, ter trabalhado com isso. Mecânica para poder trabalhar na indústria, para poder trabalhar numa oficina de carro, para poder trabalhar projetando peças para máquina, ajudar tudo mais, tá? Mas eu não terminei ainda, e depois eu fui para a faculdade, logo depois disso, tá? O ensino médio na Escola Técnica Federal de São Paulo. Chico, como você aprendeu a tocar violão? Eu acho que naquela sua. Desculpa, porque naquela sua terceira pergunta tinha um outro pedaço, que era o que eu mais gosto de fazer, não é isso? Por incrível que pareça, nunca foi um erro na minha vida ter escolhido a mecânica para fazer, né? Porque parece assim, nossa, o Chico fazendo mecânica no ensino médio, depois ele vira músico, como é que é essa história? Hoje as duas coisas andam muito juntas na minha vida. Eu adoro mexer com as coisas, consertar, fazer, ao mesmo tempo que eu me dedico à minha vida de músico também. Então, digamos que as duas coisas são coisas que eu nunca me arrependi de fazer, que eu gosto bastante, da música e das áreas ligadas à mecânica e à construção de engenhocas, tá bom? Agora pode perguntar a quatro. Eu já perguntei, Qual que é a quatro? Desculpa, não lembrei então. Chico, como você vai tocar violão? Como eu aprendi a tocar violão? Só isso? Eu tinha 9 anos de idade, meu irmão tinha 11, E nós começamos a fazer aula com um professor particular. Isso por vontade dos meus pais, né? A minha mãe foi uma pessoa que estudou piano bastante tempo, mas ela não se dedicou à carreira musical depois. Ela gostaria muito, mas na época o pai dela, meu avô, não deixou ela de levar isso como profissão. E ela foi trabalhar num banco. Então ela quis para os filhos delas o seguinte: que eles estudassem música. Se eles iam escolher fazer disso uma profissão ou não, ia ser uma outra questão. Eu poderia escolher isso para ser uma profissão ou não, mas que eu ia ter a música na minha vida. E aí ela começou com essa aula, que eu tinha de 9 para 10 anos de idade, e eu fui gostando muito da ideia e fui sempre seguindo os estudos. Aos 11 anos, uma outra escola importante, que faz parte da outra resposta, eu entrei numa escola pública chamada Escola Municipal de Música. É uma escola daqui de São Paulo muito tradicional, muito boa, que eu estudei lá por 7, 8 anos antes de entrar na faculdade. Eu estudei música, tá bom? Chico, qual instrumento você ainda não aprendeu, mas gostaria de aprender? Instrumento que eu não aprendi, mas gostaria de aprender. Nossa. Sanfona, Gui. Eu acho um instrumento lindo. Quando eu vejo pessoas tocar bem, algumas pessoas que tocam bem esse instrumento, eu fico maravilhado. Vou te dizer por quê, né? Porque é um instrumento que ele praticamente leva uma música inteira, se ele quiser, sozinho. Ele tem aquele tecladinho do lado para fazer as melodias, ele tem todos os botões na mão esquerda para fazer o acompanhamento, e você ouve uma música completa, maravilhosa, com começo, meio e fim, só com aquele instrumento. Ele, com outros, então, fica mais maravilhoso ainda, né? Mas eu tinha muita vontade de aprender a tocar sanfona. Obrigado, Chico. Foi um enorme prazer conversar com você. Nossa, Chico, obrigado a você. Nossa, a entrevista foi legal, hein, Você Chico? gostou? Gostei. Também gostei de ser entrevistado por você. Achei que as perguntas estavam muito bacanas. E com a Mari, acho que eu vou fazer a última entrevista com ela, que é a última entrevista. Espero que as respostas não tenham ficado muito longas, tá? Chico, nós vamos Mas responder você. isso. Muito bom.